sobre, falar sobre. Só com ela que eu quero ficar. Sei que está longe de mim, mas nada mudou. Esta paixão no meu peito não a quero perder. O que mais quero é viver e ficar junto dela. Minha vida vai ser só com ela, só com ela que eu quero ficar. É só com ela, ninguém mais do que ela. Dou-lhe a minha vida se preciso for, vivo só pra ela. É só

Estou apaixonado, apaixonado. Este amor é tão grande. Estou apaixonado, só penso em ti. Maria, um, dois, três, um passinho para trás.

Download is complete. Encontrar-te na rua, ter uma pena.

estrelas, busco nos telhados. Oh, oh, oh. Vês à janela, lembram tempos passados. Verdades acesas, um homem sem vez. Oh, oh, oh. Afoga as tristezas num copo. E ao ver-te